Aê, mano. A cada minuto que passa, vejo na nossa população a destruição, a falta de paz, educação, respeito à vida e direitos humanos, moro, mano? O que indigna é ver, de sinal a sinal, de carro a carro, em dias de chuva, sol, crianças pedindo esmola. Assim, a sociedade só cria na criança a esperança de um futuro pior. Não importa o que diz a sociedade, o governo. Na madrugada, na noite, crianças dormem no sereno. Às vezes nem dormem, se escondem da chacina. Aqui em São Paulo, no Rio, já virou mais que rotina. Não tem carinho, muito menos liberdade. O que falta pra elas é compreensão da sociedade, que por causa de crimes que são mostrados na TV, acham que a solução é matar pra não morrer. Muitos menores roubam porque são forçados pra poder sobreviver pelos racistas fardados. Porque se elas não roubarem e não pedir esmola, pode crer que na noite está marcada a sua hora. Isso acontece sempre por desprezo social. A polícia mata e rouba na maior cara de pau. Agora eu dou nossa mensagem pra você. É muito fácil assimilar, basta você querer. A criança é a esperança de um futuro melhor. É fácil, qualquer um faz. Criança é a esperança de um futuro melhor. Criança é a esperança de um futuro melhor. É fácil, qualquer um faz. Criança é a esperança de um futuro mas, melhor. Mas então, me digam o que iremos fazer. Se na favela chove, bate o medo de morrer. Soterrado no barranco que pode desmoronar. Angústia de um dia, ver seu sonho acabar. Em segundos, minutos, que é bom nem comentar. Acaba o sonho de uma vida inteira. Essa é a realidade da família brasileira, que põe seus filhos nas ruas pra pedir esmola. Tem que ganhar 15 reais pra poder ir embora. 15 conto por dia eles têm que levar pra pagar aluguel e os seus pais ajudar. No seu quarto cozinha não tem espaço pra andar. Para o pobre a opção é a favela, mas mesmo assim é feliz e defende o seu lar. Nas poucas horas de lazer que tem para brincar, jogam bola de gude e se nunca lá no bar. A criança é a esperança de um futuro melhor. É fácil, qualquer um faz. Criança é a esperança de um futuro melhor. Mas criá-los, não, você não é capaz. Criança é a esperança de um futuro melhor. Criança é a esperança de um futuro melhor. Mas criá-los, você não é capaz. Quando chegam em casa, a mãe começa a reclamar. Está sujo de barro, água e sabão tem que gastar. Na hora de almoçar, um prato de feijão com um copo de água pra alimentar a ilusão de um dia melhor que terá de chegar. E de uma vez por todas com a fome acabar. Se político rouba, desvia a verba das crianças, como elas vão ficar vivendo só de esperança? Se um carro está parado, ela vai pedir esmola. A madame fecha o vidro, acelera e vai embora. Pensa que é assalto ou outra coisa parecida. A vida das crianças é muito mais que sofrida. Então como podem um dia ser alguém? Viver é tão difícil, o duro é ir além. Nas reportagens de rádio, jornais, revista e TV, que alguns jornalistas insistem em distorcer. Criança é a esperança de um futuro melhor. É fácil, qualquer um faz. Criança é a esperança de um futuro melhor. Mas criá-los, não, você não é capaz. Criança é a esperança de um futuro melhor. É fácil, qualquer um faz. Criança é a esperança de um futuro melhor.